Roger Santos voa o 368, voa o 1184. Autorizado Serra Vitor 366, gol 1184. Autorizado Serra Vitor 366, gol 1184. Autorizado em nave 4450. 4450, completa final, chama a torre Salvador 11895. 195, bom dia. Oi, bom dia, Azul 4450, final de 9 milhas. Azul 4450, bom dia, ajuste no 095, continue a aproximação, vai ajustar ali. Acordando com Azul 4450. Town 9247, clear to line up and take off runway 10, wind 110 degrees, 10 knots. Clear, take off runway 10, Town 9247. Azul 4450, autorizado pouso, pistão 10, vento 1100 graus, 10 nós. Livre pouso, Azul 4450. Canine 247, airborne at 46, sala de departure, control 120 decimal 8. Good morning, Captain 9247, leaving 172-340. Contact 9247, ready contact on the path, level 340, right clear for direct lead position. Fire lead at 9247. Uno 1184, completa final, chama para o Salvador, frequência 118 decimal 95. 1895, bom dia, ou 1184. Bom dia. 1648, autorizado Serra Vito 366 da presente, desça para 25006, o ajuste no 095, informe estabilidade na final do procedimento. Na prova do Serra Vito 366, próximo estabilizado, descendo para 25, ou 1648. Informação na sua escuta, a distância, voo 1184. 450, no sol, escola 9, direita, 121, decimal 9. 219, bom dia. Solo, bom dia, azul 440. Azul 4450, bom dia, taxi de Alfa, Juliette 401. Alfa, Juliette 01, azul 440. 4. Gol 2065, bom dia, autorizado para Guarulhos, nível 360. Decola da pista 10, curva à direita, subida da El, Leda, Mótiva. Via Pérsulo 10, atenção Baté. Transponder 5045, controle 120, decimal 8. 360, está autorizado Guarulhos, conforme rota do plano de voo, decola 10, curva à direita da El, Leda, Mótiva. 5045 no transponder, controle 120, 80, posição é a 7 para o gol 2065. Gol 2065, cotejamento correto, pronto para fechar o estacionamento. Vai chamar, obrigado. Dois aguarde, o 6311 tem uma aeronave que vai ingressar no passe para parquear no 01. Após o senhor ser autorizado. Então, após a parte do acampamento da aeronave no 1, está autorizado. Salvador, gol 2178. Luiz Ana Sationa, bom dia, cópia Congonhas? Afirmo. Autorizado Congonhas, nível 360. Decola da pista 10, curva à direita, subida da El, Leda Mótiva. Via Pérsulo 10, Rubave, Pérsulo 16, conforme rota. Transponder 5033, controle 120, decimal 8. Ok, autorizado para Congonhas, nível 360. Decola da pista 10, com preferência da saída da El, Leda Mótiva. Curva direita, intercepta a Pérsulo 10, o base, a Pérsulo 16 e sai conforme o plano. Motor de saída 1208 e o transponder 5033. Gol 2171. Gol 2171 na correção, tanto para o pushback acionamento. Chamaremos pronto, obrigado. 21-19. Obrigado. Salve, Salvador, do Batista, bom dia, o 1184 de plano. 1184, bom dia, táxi de Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, mantém antes da Juliette. Afirma, faz o parqueamento no 1, autorizado, a aeronave está ingressando agora no parque. Decimal 1, FNSL. 1-2-8-3-5, secondary. Secondary frequency 125, decimal 1. Secondary 125, decimal 1, thank you. Dono 648, completa aproximação, enchimento em Salvador, 118.95. 18.95, obrigado. Salvador, bom dia, gol no 648. Uruguai 48, ajuste no 095, pouso autorizado, pistão no 0100-089. Sete 15, autorizado pouso no 0, voo no 648. Gol 2177 no gate 10. Afirmo. Autorizado o seu táxi. Autorizado, chama na para táxi, gol 2177. Na Juliette, voo 1-1-9-4. 1-1-9-4, mantém antes da Juliette. 7-4. Seu controle, Salvador, prossiga. Siga, aeronave que está modulando na frequência de controle. Via Whisky Uniforme Mike, deixa em condições visuais, o ajuste em Salvador no 0 no 5, informe visual com valência. Salvador, azul 275, bom dia. Pelo tráfego, por gentileza. Poderia confirmar a gentileza por a saída para Recife? O nível de voo? 1970. Subiu da Conde. Bom dia, obrigado. Segundo 2171, estamos com 179 a bordo, 4 horas e 7 de autonomia, alternando o galeão. Gol 2171, tá autorizando até através do 612. É através do 612, é gol 2171, obrigado. Autorizado direita via Índia, ponto de espera, torre 1, 18, decimal 95, ajuste chama 0 no 5, mão voo 6391. Turo 184, após taxa da aeronave da Avianca, ingressa na posição 04. Após a Avianca, ingressa 04. O 4 está visual com 37 da companhia. Da companhia vai dar passagem para o senhor. Okay. 2171, observe a aeronave da companhia ingressando na ponte 4. Após prossegue até o ponto de espera da 10. Torre 118, decimal 95, ajuste no 095. Ok, eu posso passar a aeronave da companhia até o ponto de espera da 10 e chama a torre. Bom dia. Gol 1648, bom dia, Zaf CV, Alfa Juliette, fonte 2. Alfa Juliette para 02, gol no 648. Pode confirmar para o gol 1184 a ponte 2? Ponte 4 para o 1184. Ponte 4, obrigado. Aliado de colar, pistão 0, 120 graus, 08 norte. Ah, solicitado a linha de colar, 2171, ponto de espera, pistão 0. Gol 2171, autorizado a área manter pistão 0. Alinho mantém pistão 0, 2171. Corre Mike, temos um tráfego em Caravan, Charlie 208, fazendo TGL em Valença, coordena livre, tem a frequência livre para pouso em Valença, Whisky no Palmar. É 311, boa tarde, bom dia, está em contato radar, estou para o nível 360, autorizado direto Leda. Autorizado Leda, na 360, direto 6311, conforme. 271, autorizado decolagem Cristina 0, vento 1-0 graus, 1-0 norte. Autorizado decolagem, gol 2-1-7. Gol 2171, decolado aos 06, controle 1-2-0-8. 1-2-0-8, obrigado, bom dia. E Salvador, muito bom dia, gol 2171, passando agora 1300 metros. Gol 2171, contato radar na decolagem, suba para nível 360, autorizado direto Leda. Ok, direto Leda, subindo para 360, gol 2171, obrigado. Controle, gentileza, professor, de tentar acordar da morte, vá para 63 ou não, pare. É 3 no ONU, autorizado, moto. Ah, direto ao monte, obrigado. Motor ligou 2171? Pegou 2171? Vai, autorizaria voar a máquina também? Pare. Obrigado, moto, vazou 2171. Agora, moto, vazou 2171, obrigado. faturamento, Gol 2065. Gol 2065, autorizado, chame táxi. Vai chamar, obrigado. Azul 4451, bom dia, autorizado Campinas, nível 320. Decola da pista 10, curva à direita, subida da El, Leda, Mótica. E a Perdoa 10, base, a Perdoa 16, conforme a rota. Transponder 5052, controle 120, decimal 8. Azul 4451, autorizado Campinas, 320, decola à direita, na El, Mótica, Perdoa 10, depois da Perdoa 5451, correto, senhor? Pronto para possível questionamento. Alô, bom dia. Taxi Gol 2065, 181 a bordo, 0412 de autonomia, Alterno Galeão. Taxi autorizado via Pátio Indy, ponto de espera Torre 1, 18.95, último trono 095, Mongol. Pequise ajustada, Pátio Indy, ponto de espera 1895, 2065, obrigado, bom trono de espera. Salvador, o azul 2, 7.5, para que o Azul 2776, bom dia. Autorizado Recife, nível 170. Decola da pista 10, curva à esquerda, perfil da subida Conde, via Golfe 677, conforme a rota do plano. Aciona 0264, controle 120, decimal 8. Autorizado Recife, nível 170, decola da pista 10, curva à esquerda, no perfil da Conde, depois Golfe 677, terminal do plano de voo 0269. Responder com 208 ao computador 2776. 76 correto, sim, pronto para puxar o questionamento. Marino 2776. 2065, pode esperar próximo. Pro 2065, utilizar a linha e decolar, pistão 0, 1, 2, 0 graus, 1, 0, 9. Linha e decolar, o voo 2065. Voo 2065, decolando 18, controle 120.8. Voo 2065, contato radar decolagem, suba para o nível 360, autorizado direto laser. Autorizado Recife, nível 370. Decola da pista 10, curva à esquerda, subida Cuca, Jamo, Aracaju, via Pêndulo 17. Transponder 54, correção, 5054, controle 120, decima 8. Fechamento correto, 1184. 06140, bom dia. Autorizado Maceió, nível 350. Decola da pista 10, rua esquerda, subida Tuca, Jomo, Aracaju e Upper Luna 7, conforme rota. Transponder 5067, controle 120, decimal 8. Responder. Correto, sempre pronto, se depois tiver questionamento. P065, chama agora Recife, frequência 12835 e alterna 125 decimal 1. Autorizando o início do rebote? Considere, aguarde para o início do rebote, Gol, Vitor Bravo Oscar. Azul 2776, solo? Liga, solo. Tem um chamado para o início do pushback? Guarde. Autorizado, deixa eu ir para o táxi. Mas não tá aqui, eu também tá. Chegou no 094, acionando a identificação, chega da Mari, desça para o nível 050. Mari, 050. Azul 2719, aciona a identificação, desça para o nível 060 na chegada Bonfi. O ajuste 10105. 060, muito Pushback acionamento, voo 1184, portão 4. 1184, autorizado início do pushback, sem transfer attack. Camarada, voo 1184. Otaku 2776, curso 1, 3 horas, Mateo Alvera. Pátio Índia, confusão, torre 1185, ajuste no 095, bom voo. Salvador, bom dia, voo 9648, ciente da informação de mar. Gol Vitor Bravo, já está autorizado. Início do reboque no pátio 3. Reporte para ingresso no pátio principal. Gol 1184, mantenha a posição. Salvador, gol no 648. Plano 648 para Fucajama Aracaju, aguarda a cópia. Fucajama Aracaju, aguarda, Gol no 648. Azul 2776, mantém a saída do Pátio 3. Mantém a saída do Pátio 3, Azul 2776. Azul 4451 para a ficha de fundamento, Gate 1. Gate 1, aguarde 4451. Gol 9468, cópia. Prossiga, Gol 9468. Para Maceió, nível 350, decola da 10, curva à esquerda, subida Pucajamo, Aracaju, via Pérsulo 17. Transponder 5073, controle 120, decimal 8. Autorizado nível 350, Maceió. Autorizou Luna 7, Aero, decola da 10, curva esquerda, na saída Pucajama, Aracaju. Transponder 5073, controle 120, decimal 8, Gol 9648. Gol 9648, cotejamento correto, chama o professor para estiver questionamento. Destaque do voo 1184137 a bordo do Maceió 3. Direito via Índia, ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste 1-0-1-5, bom voo. 1-0-1-5-1-2-95, bom fim de semana, voo 184. Azul 2776, segue a aeronave da Gol, ponto de espera torre 118, decimal 95, bom voo. Vai seguir o voo lá de 2954. Para aguardar a passagem na TR da companhia retaguarda. Gente, a aeronave vai taxiar para o ponto de espera e o seu pushback interfere com o táxi da aeronave, por isso está aguardando. Gol 1094, número 2 na aproximação, veio direto do Serra Vitor 366, descida para 25003 com ajuste no 0-1-5. Aqui, senhor, da presente voo Serra Vitor 366, desce a 2510, com risco de 1094. Salvador, bom dia, Gol 184, pode esperar da 1-0, tá pronto. Gol 184, os aliados decolar, fechou no 0, 1-0-0 graus, 1-0 nós. Aliás, decola 1-0, Gol 184. Time táxi. Obrigado, então, táxi, eu sou 4-4-5-1. Sim, após o início do Boeing da Gol, utilizando já em uma TV. Sim, após o Gol, ali uma TV 776. Para 2109, vai seguir um Boeing 757 da América Line. Aqui, o senhor, reduzindo 219, Gol 094. 2719, estação de vetoração para sequenciamento, curva direita na proa 230, seu limite é radial 280 do VL Salvador. Direita 230, limitado pela 280 do Salvador, 229, confirm your indicated speed. We're doing 178, 180. Roger, 180 knots. Voo 1184, decolado 37, controle 120.8. 208, bom fim de semana, 184, voo. Obrigado, guys. Deu. Salvador, Bom Dia, Gol 1184, tá passando 1700, Pucajama. Chegou 1184, contato radar, suba para o nível 370, saída Puca. 370, Puca, Gol 1184. É 140 para... 88, autorizado, sobre táxi. 1095, informe parede. Tá vendo, 140? 6140, autorizado início do pushback, sem transfer do táxi. Horizonte, chamarei. 094, completa a redução para 1809, autorizado a final do R9. Tráfego à sua frente, 8 milhas, Boeing 757 informado. Ativo, senhor. 094 vai reduzir até 180, tem o tráfego no... American 59, about to join our final with the runway. 1229, complete the final, contact tower 118.95. 2719, vista para 4 mil pés, ajuste no 015, aguarde para o Serra Vitor 366. Está 4000 com 15, aguardando os 366. America 229, I continue approach, send it by land clearance, QNH 1015. Salvador, bom dia, 4451 da Azul, ponto espera da 10, pronto. Azul, 4451, bom dia, mantém ponto de espera. Mantém, 4451. Vai atingir o limite, 2 espera de Salvador, 2719. 2719, assuma a navegação para o Serra Vitor 366, com curva pela esquerda, vista para 25003, autorizado a final do Bernardo. 366-2500-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Vai seguir tráfego da Gol, Boeing 737-800 com ground speed de 150 nós, a 1 minuto do Serra Vitor 366. 7, 2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- informe estabilizado. Passará. 2719, reduza para 1709. Temos outro tráfego no corredor visual, mantendo 1510 na sua posição de 2 horas com rumo nordeste. É um Charlie 208. É, cadê o conversador? Contas para a torre 118.95, altímetro 1095, uma voa. Obrigadão, pode. O Vitor Bravo Oscar, após a passagem da aeronave da Avianca, está autorizado para seguir no reboque até a posição 7. Quem é que o Vitor Bravo Oscar não fala? Também. 1094, completa final da R9, chama agora a torre Salvador, 118.95. 295, visual 1094, vai lá. Salvador, bom dia, 1094, Renato Capitano 90, passou 366, visual. Estamos 094, ajuste no 095, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde, 094. Seu Whisky, Oscar, informe, prossiga. Cap 01 na bordo. Tem a 1.500 pés nos corredores, o ajuste no 0.5 e forma Paripe e o uísque, eu acho que não forma.